Não joga mais cabelo, só joga a bunda. Atenção, meninas. Empina esse bumbum agora, quebra, vai. Rapunzel, Rapunzel, você tá descontrolada. Sua vida agora é reggae, só pensa em comer água. Rapunzel, Rapunzel, deixou o príncipe na mão. Não quer mais sua vida de princesa pra curtir no paredão. Rapunzel tá maluca, Rapunzel tá maluca. Não joga mais cabelo, só joga. Danilo CD. Joga esse bumbum pra cima.